Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Taberna dos Escritores, o podcast. E nesse programa maravilhoso, em que estamos começando nesse bonito domingo, aliás, dia da toalha, dia 25 de maio, estamos começando o nosso primeiro Entrevistas Marotas. É ou não é, Daniel? Isso aí, cara. Então, estamos aqui, eu, Igor, Daniel, lindo e cheiroso, e humilde, e com vocês, o nosso querido Ben Green. Olá, pessoal, tudo bem? Esta fera aí, meu! Para quem não conhece o Ben Green, primeiramente, shame on you, you fools. Shame on you! Sintam vergonha da sua existência. Sintam vergonha. Não mereces a toalha, não mereces a toalha. Não mereces a toalha. Não use toalha hoje. Então, hoje nesse programa, vocês peguem as suas toalhas, peguem seu corno de hidromel e se preparem para essa maravilhosa entrevista com nosso querido Ben. Então, bem, vamos começar falando de você. Se apresenta pro pessoal aí. Bem, pessoal, meu pseudônimo Ben Green, sou carioca, como alguns vão perceber aí ao longo do podcast, né, pelo sotaque. Eu escrevo já tem bastante tempo, primeiro de forma amadora, como acho que quase todos os escritores fazem, e logo depois eu comecei a ver como trabalhar isso de uma forma comercial, comercial no bom sentido, né, de divulgar, de fazer com que o livro chegasse às pessoas e as pessoas compartilhassem aí desse universo, desses dois universos que eu ando criando. É, partiu de amador para profissional. Mas eu acho que a grande pergunta aqui, Ben Green, é o seguinte: você dá beijinho dos dois lados da bochecha? Sim. Essa é a verdadeira pergunta. Essa é a verdadeira pergunta sobre Ben Green. É. Exatamente. Inclusive, quando eu vou em São Paulo, acho que causa algum espanto, né? Quando eu vou, o que você tá querendo fazer? Tá bom, já me arrumei já. Que isso, cara? Dois beijos. Você é louco. É demais. É muito amor pra uma pessoa só. Tem tribos, né? Comunidades em Paris que são cinco. Cinco? Caraca. Cinco. Ainda são homem com homem. Ô, louco, cara. É, fica bastante. Falando com nosso querido Ben Green, que aliás está lançando um livro, né, Ben Green? O Rei dos Mal-Nascidos, ele já saiu a versão digital, nesse momento agora da gravação, foi dia 1º de maio e tal, e me surpreendeu a quantidade de downloads até agora, e a versão física vai estar com a data prevista de lançamento no dia 14 de junho, aqui no Rio. Maneiro, Rei dos Mal-Nascidos, que aliás li e recomendo, acho um livro maneiro. Daniel também? Eu li também uma parte muito legal. Bem legal. Recomendo. Então, vamos ao maravilhoso mundo do escritor Ben. Aí, vamos lá. Aí. Let's go. Então, Ben, vamos começar falando como começou, né? Vamos começar pelo começo, né, Ben? Como é que deu a ideia de você escrever, influência, esse tipo de coisa? Eu achei engraçado, tipo, terminar falando, ah, não sei quem, né, Ben? Parece, sabe aquele casal de velho? Ô, Ben, vem aqui. Às vezes eu brinco quando as pessoas falam, por que você pode escolher esse pseudônimo? Você já imagina a quantidade de mulher bonita falando, Ben! Tudo bem, Ben, é a melhor. Então. Aí é foda, né, Ben? Então, vamos lá. Bem, minha carreira, eu vi Bem, a minha carreira começou bem cedo. Eu sempre gostei muito de ler. Meu pai sempre teve muitos livros em casa, ele me ensinou a ler muito cedo. Eu gostava muito de ler. Então, pegava tudo que tinha em casa de leitura, adequada para minha idade ou não, e ia lendo. E gostava muito de HQ. A minha época foi a época do X-Men. Eu sempre gostava daquela coisa de mutantes, né, da perseguição. Aquela parte filosófica também, bastante forte que tem no X-Men. E não demorou para que eu começasse a querer também produzir minhas HQs. E fui fazendo HQs, passava as férias do colégio inteira, desenhando HQs, fazendo roteiro e tudo mais. Até que chegou um dia que a realidade veio nua, crua e pesada de que eu desenhava muito mal. Então, eu conversei com alguns professores do colégio, na época, professora de português, e ela falava, eu acho que você pode investir na parte de história, você conta legal e tal, suas redações são boas. Então, eu larguei a HQ de lado e resolvi partir para a parte de escrita. Inclusive, a primeira coisa que me veio à cabeça foi transformar as mesmas histórias da HQ em livro. Mas aí eu tive uma dificuldade grande, absurda, né? Que a história que eu tinha, ela se chamava Guerra de Patmos. Eu estou pensando em revitalizá-la, não sei se vou continuar com o mesmo nome, mas em geral se chamava Guerra de Patmos. E a história eram várias pessoas na Terra que tinham poderes diferentes. Aí você pode até ver a influência do X-Men aí. Mas a tração deles era um pouco diferente. O poder que vem deles, então, na verdade, eram deuses. Na mitologia desse mundo, eu assumi que existiam vários deuses, com vários nomes, né? Vários nomes diferentes podem ser relacionados ao mesmo deus. E aconteceu algo que esses deuses passaram a perna neles, né? Dois deuses passaram a perna neles, e eles acabaram perdendo esses poderes. Esses poderes foram escondidos na Terra, escondidos em pessoas mesmo, colocando nessas pessoas. A princípio, esses poderes não se manifestariam, eles só ficariam escondidos para ninguém encontrar, mas com o passar do tempo, eles foram se manifestando e essas pessoas passaram a se ver, de repente, com poderes grandiosos. Na verdade, são poderes dos deuses. Uma origem mais mágica para o poder, bem diferente dos X-Men. Tem todo aquele negócio do Gene X e tudo mais. Não tem nada de genética, foi uma parte mais mística mesmo em si. E aí o objetivo, né, disso tudo, eu estou meio que cortando muita coisa da história, mas o objetivo é que existe uma deusa, chamada deusa Apocalipse, e essa deusa ela nasceu para acabar com a humanidade. É a função dela de ser. E na história da HQ, esses personagens eles tinham que deter a Apocalipse. E eu revitalizando essa história, provavelmente eu não devo manter uma situação tão, tão simples assim. Eu devo complicar aí um pouco mais. Mas em que época foi que você começou a desenhar os HQs e depois começou a passar para texto mesmo? Com que idade, mais ou menos? Isso aí, essa parte da HQ, foi entre 8 anos e 10. Bem mais cedo. Ou menos. Bem cedo. Era bem cedo, por isso que provavelmente também os desenhos são péssimos por conta disso. Mas era em torno disso aí de 8, 10, 11 anos, deixa eu botar 11 anos, que é quando eu lembro exatamente a mudança, né? Que foi que aí eu resolvi, vou escrever livro ao invés de HQ. E aí eu peguei, escrevia na mão na época, um caderno, eu tenho até aqui o caderno, um texto, e aí parti para um livro que se chamava A Droga do Rambo. O que? A droga do Rambo? Era a droga do Rambo. Das cidades de arranha-céus aos desfiladeiros de montanhas inacessíveis, o campeão da liberdade é invencível. Rambo, a força da liberdade. Era uma droga sintética que aumentava a capacidade de raciocínio. E havia um tráfico das drogas nas escolas. E a história era um garoto que começou a desconfiado, que uma garota que ele gostava estava tendo comportamentos estranhos. Ele começou a investigar isso e descobriu que existia todo um tráfico dentro da escola dele, de fornecimento dessa droga. E o nome da droga era Rambo, né? Daí vem esse nome. Era um negócio então, meio policial, meio Conan Doyle. Era bem de investigação, não tinha nada de fantástico, era bem investigativo mesmo, policial. E aí foi, né? E claro, é uma história criada por um garoto de 11 anos, 11, 14, mais ou menos, não tem nada assim muito se falar dela, cumpriu o papel, começar, tinha o início e tal, o final, né? Mas, obviamente, tinha muitos erros, essas coisas assim, mas valeu pela parte de criação. Eu não fiz nada com essa história. Algumas pessoas do colégio chegaram a ler, na época gostaram, mas, pô, né? Eu escrevi, ah, que legal, guardei e pronto. Primeiro livro. Adaptei. É. E você escreveu num caderno todo? É, todo no caderno. Eu passei pro computador, foi bem depois. Mas no iníciozinho era caderno. Maneiro. Até porque aí eu vou entregar um pouco a idade, né? Nessa época, ou era máquina de escrever ou era caderno. Não, mas... É, então, pra quem não sabe, Ben Green é um vampiro, é um cara que é sempre jovem. É. Pô, valeu. E esse lance desse livro, né? Ele acabou mesmo eu não fazendo nada muito com ele, mas as poucas opiniões que eu tive acabaram me motivando a continuar escrevendo. Daí existe um espaço vazio aí entre esses 11 anos e os 14. Não me lembro por quê, como produzi nada nesse meio do caminho, ou se produzi, se perdeu. Isso aí eu já não lembro mesmo o que aconteceu. A puberdade. É possível. Os efeitos da puberdade, cara. Da puberdade. É, tá aí uma grande explicação que eu não tinha pensado. Ah, é, então, olha aí. Desvendando o meu passado. Me senti como eu vi X-Men ontem, né? Me senti o Wolverine aqui agora, sabendo que as coisas que aconteceram com ele pelos outros, né? Ou uma outra comparação é com o pessoal que vai em pé assim, acorda no domingo assim. Ô, lembra que você fez tal coisa? Não lembro não, cara. Não, mas o pessoal inventa umas coisas. Inventa umas coisas. É legal. Eu até hoje não acredito que eu dancei pelado na minha festa. Vamos ver. É sério? Zoeira. Mas o pessoal que te conhece, bem, te conhece mais pelo... Que te conhece bem. Te conhece bem, bem. Eles te conhecem mais pelo Adormecer do Fogo. Foi o primeiro livro que você publicou. Depois desse período de vazio, de esquecimento, até os 14 anos, você já partiu direto para a ficção, para o Fantástico, para o Adormecer do Fogo? Ou foi uma coisa mais gradual? Explica pra gente isso aí. Não, foi bem gradual. Na verdade, fazendo só uma pequena correção, o Adormecer não foi o primeiro, foi o segundo. Não? O Plague Mortal foi o primeiro. Ô, louco, eu achei que fosse o contrário. É porque o Plague Mortal foi republicado ano passado e foi depois do Adormecer do Fogo, por isso que causa essa confusão. Ah, sim. Mas ele já tinha sido publicado em 2008. Vergonha minha. Shame on you! Que vergonha. Não, mas é porque ele foi publicado sem pseudônimo, uma editora pequena daqui do Rio. E assim, uma tiragem pequena, eu vendi entre os meus amigos. No dia do lançamento, foram acho que quase 80% dos livros vendidos. É que foi bem pequena a tiragem, mas foi muita gente também. Né? O pessoal foi, meus amigos foram, família, parentes, essas coisas, né? Primeiro livro, Aí foram lá e muito vendido, e depois poucos que restaram venderam rápido. Eu fiquei meio perdido depois disso, mas eu falo sobre isso mais à frente, que a gente está pulando aí uma etapa aí. Sim. Mas respondendo, o que aconteceu nessa época aí, quando os 14 anos, foi a época que eu comecei a jogar mais, jogar RPG. Antes do RPG, né, tabuleiro, eu fiz aquela transição, que eu acho que muitos brasileiros fizeram, que é a transição pelo HeroQuest, que é o jogo de tabuleiro, que era quase um RPG, né? Era um jogo com elementos de RPG, né? É. Era bem RPG, só que não deixava de ser um jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro. É, até porque não tinha interpretação, nem nada, né? Filhar, matar, destruir. Que é o legal, essa é a parte boa. Aí depois disso eu passei pro D&D, só que o D&D era inglês, né? Eu não tive acesso à versão traduzida. Então assim que chegou o Tagmar, conheci o Tagmar, eu mudei para Tagmar, comprei o jogo, conheci os criadores, né, que era até, inclusive, o escritório era perto, mais ou menos, de onde eu morava, e eu conversava com eles de vez em quando, e jogava muito Tagmar eu cheguei a jogar durante um bom tempo. Ô, louco, cara, e aí, original? O Tagmar? Tagmar original, primeirão? Isso. Primeiro não, aquele macaco com capa preta e branca e tal. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, tô esbagaçado, mas tenho. É, o meu já. Eu tenho, mas já tá mais faltando folha do que sei lá o quê. O meu não sobreviveu ao tempo, né? Mas. Então eu joguei muito Tag Mar. Então o que aconteceu? Nesse ínterim, nessa época, eu comecei a escrever o Tag Mortal, o de vampiros, que na época vampiro era um pouco em voga, foi um pouco antes de estourar o Vampire no Brasil, o JRPG, né? Mas o vampiro tava muito em voga por causa do Entrevista com o Vampiro. É, da Anne Rice. Era a época do lançamento, do filme e tal. Então era muito falado. Eu já gostava antes, então resolvi aproveitar isso e escrever o Pé Imortal. Mas também sem nenhuma visão comercial, sem visão profissional, sem tentar. Só como um hobby mesmo. É, só como hobby, só não queria comercializar e fui escrevendo Plague Mortal, que foi, na verdade, o primeiro livro, né? Eu comecei ele aos 14, mas eu só fui trabalhar ele mesmo bem, assim, aos 15, 16. E nessa época aconteceu uma coisa bem interessante, que foi o Dagmar, pra quem não lembra, tinha aquela ambientação, né? Que tinha o continente e tinha um outro continente, o continente era em formato de ferradura. Aí você jogava com o lado oriental e tinha um lado ocidental que era desconhecido, que foi lançado um suplemento depois. E tinha umas ilhas independentes que ficavam em cima, que ninguém sabia o que ficava mais ao norte, né, desse continente, o que tinha por lá. Então, eu, uma vez que eu encontrei, se não me engano, acho que foi o Igor Moraes, eu não lembro, eu cheguei a comentar, falei assim, se eu tivesse uma ideia legal para fazer as ilhas independentes, será que vocês dariam uma olhada? Aí ele falou assim, não, a gente olha. E assim, foi uma conversa bem rápida, não foi nada muito assim não, mas aquele 3 segundos de ou aquela confirmação, a gente olha o suficiente para poder eu chegar em casa e falar assim, não, vou criar esse tremendo. E aí eu peguei, comecei a trabalhar em cima disso, no caderno também, e além de escrever no caderno, eu já escrevi ele formatado, diagramado e tudo mais, ficava com régua, medindo e tal. Porque eu não pensava em digitar aquilo para enviar, né? Eu pensava em pegar o caderno mesmo, original, do jeito que estava. Aí você já fazia no intuito de mandar o caderno. Esse é o manuscrito Roots. Até cores diferentes usava, desenhei o caderno. Nossa senhora, uma doideira. E aí eu fiz todo aquele projeto, suplemento, criei povos e tudo mais. E quando eu falei assim, não, agora tá pronto para ser escrito. Tá pronto para mostrar lá pro pessoal. Quando eu fui procurar o escritório, a GSA tinha fechado. Era a editora que publicava o Tagmar. Nossa. Ela tinha fechado, aí os direitos das obras tinham sido vendidos para escritórios. Também não sei se ela ainda existe, também era uma outra editora de RPG. E a Critóis, ela se manifestou... Cheguei a procurar o pessoal da Critóis, mas eles manifestaram que eles não iam dar continuidade ao Tagmar. Só o Desafio dos Bandeirantes. É clássico também. Pra quem não conhece o Desafio dos Bandeirantes, eu recomendo muito. É um RPG de temática brasileira. Muito bom. Eu tenho saudades do desafio. Eu vou até aproveitar que agora ele tá com a licença gratuita, porque o meu livro, Desafio dos Bandeirantes, foi roubado. Eu nunca mais eu consegui outro para comprar. Mas aproveitar que está gratuito, vou ver se eu baixo para poder levar um evento de RPG, para o pessoal conhecer, porque é o único RPG que, pelo menos que eu lembre, eu estou bem desatualizado, que focou na questão da mitologia brasileira mesmo. Tem também o GURPS, um suplemento do GURPS que chama Bandeirantes. Tem um pouco disso, mas o Desafio dos Bandeirantes é o clássico, é o que todo mundo conhece. É o livro que me mostrou que no Brasil não tem só Saci Pererê e Curupira. Tem umas coisas que a gente nem imaginava, né? Sendo que a gente mora aqui, mas tem umas coisas que a gente... Da mitologia indígena. Isso. Em geral. Que é umas coisas legais pra caramba. É bem interessante, eu recomendo ele. Mas aí voltando, eu vi que eu tive aquele trabalho todo, né? E perdi o que quer que eu tivesse em mente pra poder fazer. Aí engavetei rapidamente, o projeto ficou ali engavetado, fui dar prioridade a terminar o Plague Mortal. E terminei o Plague Mortal, também não tinha muita pretensão de publicar, de fazer nada com ele. A única vislumbre de pretensão que eu tive foi com o suplemento, né? E em romance, assim, eu não pensava, porque eu estava mais muito em RPG, efetivamente. E acabou que, com o passar do tempo, assim, logo depois, assim que eu terminei o Plague Mortal, eu tinha uns 15, assim, uns 16 anos, quando eu terminei o Plague Mortal, eu comecei a escrever um outro livro chamado Farriel. Como? E na Parrialtin. Na língua que eu tinha criado lá, ou pseudo-criado, significava Poço de Fogo. Era uma região que era vulcânica, ela ficava no meio de um deserto, uma savana, e tinha um vulcão, essa região vulcânica. E quando o vulcão adormeceu, extinguiu, esse solo ficou fértil. Então ele era chamado de Poço de Fogo e era a única região fértil de toda aquela savana. Então era uma região disputadíssima, né, pelos povos. E era essa a ideia do livro. Esse livro não cheguei a terminar ele, eu parei ele com 70% escrito. Eu gostava muito dele, tinha vários personagens interessantes ali, mas ele acabou servindo de base para o Adormecer do Fogo. Quando eu lembrei do suplemento das Ilhas Independentes, Ilhas Perdidas, que era o nome do suplemento das Ilhas Perdidas, eu lembrei dele e falei assim, acho que eu vou juntar uma história na outra. E nessa junção surgiu aí o cenário do Adormecer do Fogo, que também é o cenário do Rei dos Mal-Nascidos, que eu passei aí entre o ano de 2002 e 2012 elaborando. Assim, foram 10 anos trabalhando em cima disso. É tempo, cara, 10 anos. Bastante tempo. É, foi bastante, teve bastante coisa. Algumas coisas ficaram muito boas, algumas coisas não ficaram tanto, que eu tive que consertar depois. Por exemplo, tem uma coisa que eu falo, é, o mundo ele tem dois sóis e duas luas. Quem leu aí vai se ligar com isso aí, que é uma coisa que é bem relevante na história. Eu fiz a movimentação, né, dos sóis, dos astros e tal. Falei assim, ah, que legal, tá lindo. E aí nisso eu mostrei para um amigo meu, um pouco antes de 2012, do livro ser publicado, um amigo meu, que ele é astrônomo. Ele olhou e falou assim, ah, teu mundo já explodiu, né? Aí ele falou, tá errado, isso não existe, isso não funciona assim. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí ele falou, não, deixa comigo que eu dou um ajeito para você. E aí ele ajeitou, se empolgou lá, tanto que passou um final de semana, ele foi e me entregou, ele falou assim, cara, tá aqui, assim funciona, uns cálculos e tal. Aí eu olhei assim e falei, caramba. Aquela chaproca de papel com cálculo, ô louco, cara, o que é que eu faço com isso, cara? Então, né? Tem muito, é muito. E o bom dele é que ele, além de ser astrônomo, ele também é antropólogo. Então ele já colocou já para mim como é que seria a suposta influência disso na sociedade. E que se encaixava exatamente com o que eu tinha. Perfeito, assim. Se encaixava totalmente as visões e tudo mais. Tive que ajustar uma coisa ou outra, mas se encaixava perfeitamente. E isso aí deu a cara final, assim, mundo. Isso gerou umas coisas que eu acho que a gente vai até falar mais pra frente, que é o grande verão, o pequeno verão, o grande inverno. Isso, exatamente. Achei bem maneiro do livro. Eu fui dizendo pra ele, né, o que, que eu tinha, o que, que eu precisava, o que tinha que ter, e ele foi imaginando um sistema solar que funcionasse dessa forma. E aí, com relação a datas, né, pra fechar essa parte, em 2008, tinha uma amiga minha do colégio, que ela sempre falava, Márcia. Ela sempre falava, ah, você tem que publicar o Pragma Fala, isso é muito legal, você tem que publicar, não sei o quê. E em 2008, aí eu resolvi, em conversa com outro amigo meu, aí ele falou, ah, cara, eu conheço uma editora, posso falar com o editor lá. Eu disse, ah, vamos ver, né, mal não vai fazer. E acabou que eu fui para a Quártica, Editora, falei, uma editora pequena aqui do Rio, e com a conversa o editor gostou bastante, produziu. E ele foi e falou, ó, nossa história é pequena, a gente não tem condições de fazer muita coisa, mas se você quiser, isso assim. Eu falei, não, beleza, eu topo. E hoje em dia eu falo, cara, foi um relacionamento de editora. Como eu não conhecia nada, eu não sabia como é que era, na época eu achei que os caras correram muito atrás, não sei o quê. Mas hoje em dia, vendo o trânsito do mercado, como é que funciona, eles eram pequenos, né? São, porque não existem, né? Eles são pequenos, mas são bem competentes, assim, eles fazem um trabalho interessante. Eles produziram a sinopse várias vezes, mostraram para mim, capa, todas essas coisas assim, organizaram o lançamento, todo o lançamento como é que ia ser. Eu basicamente eu tive aquela vida de autor que muitos autores sonham, né? De só entreguei o livro. O editor apontou as coisas que eu tinha que mudar e tal, e daqui a pouco já só me falaram, data tal, você pode? Pode, fui lá, lancei e tal. E foi tudo bem, tudo correu muito bem nesse sentido. Mas após isso, essa questão de, por incrível que pareça, essa questão de eu ter vendido muito para amigos e parentes, me desanimou um pouco, porque os parentes, eles liam, mas não falavam nada, não comentavam nada, você perguntava o que você achou, era tudo muito plural. É mais por obrigação. É, não é? É, você sente como se fosse uma obrigação, eu entendo. É, e depois eu vi que não tinha surgido um público ali, né? Não tinha surgido um público. O pessoal comprou, leu, legal, pronto, parabéns. Aí eu falei, não era isso que eu queria. Eu queria conversar sobre o livro, debater sobre o livro, ver a história, ver como é que como é que as pessoas recebiam a história. E aí eu fiquei aí no ostracismo literário um tempo, assim, até que eu resolvi terminar o Adormecer do Fogo. Já foi bem tarde, já foi... Isso foi em 2008, essa publicação. Aí em 2010, estava na Irlanda e lá vivendo todo aquele universo diferente do meu, né? Comportamento, temperatura, tudo diferente. Aí foi, as coisas foram ressuscitando na minha cabeça, no Adormecer do Fogo, que eu tinha metade, mais ou menos, pronto. E eu terminei o livro, a outra parte lá, um pedaço lá e outro pedaço na França. E aí terminei a história e quando eu voltei, aí em 2012, eu já fui correndo atrás para publicar e perguntei algumas pessoas para onde que eu podia, pessoas do mercado literário que eu tinha conhecido, e na época existiam duas editoras que estavam muito evidentes com literatura fantástica, e eu fui para uma delas, que foi a Dracaena. Eu fiz um acordo com o editor lá e acabei indo para lá. O livro foi impresso e eu tive aquela sensação indescritível, e o lançamento foi na Bienal de São Paulo, de 2012. Eu tava lá em 2012, cara. É, a gente tava lá em 2012. Tava lá em 2012. Vocês não foram no stand, né? Pô, aquele labirinto lá, cara, você acha? Foi duas, três semanas de feira. É mais fácil sair do labirinto do Minotauro. É de boa, cara. É, nível amador. Nível avançado é a Bienal. É uma danja, né? Então, bem, parte de publicação, Dracaena, O Senhor da Lenda, como é que funcionou? Você contribuiu, você teve que pagar pela impressão? Como foi o processo? Né? Isso. É como eu falei, né, na publicação assim, mais top que eu tive foi na Quártica. Eu não, realmente eu não paguei nada, a única coisa que eu fiz foi enviar o meu original, mas depois a Dracaena já foi questão de acordo mesmo. A Dracaena, na época, trabalhava com vários tipos de publicação. Algumas pessoas reclamam de terem gasto fortunas, outras pessoas estão felizes. Então, era meio que individual isso. Eu conheci autores que tiveram contratos muito bons, conheci autores que tiveram contratos muito ruins. Variava de autor para autor, né? É, variava isso. Eu não sei qual era o critério, eu nunca cheguei a conversar com o editor sobre isso. Mas o acordo que eu fiz com o editor para mim foi bem vantajoso. Ele seria produzir o livro, fazia a capa, tudo mais, e eu só iria comprar uma quantidade de exemplares, que não era absurdo, que era uma coisa que eu conseguia escoar facilmente e não teria problemas, tanto que não tive. Então eu achei um acordo bom, que essa questão varia realmente de pessoa para pessoa. Realmente eu estava reestreando no mercado, né? Até porque eu não considero o Praga Imortal como uma estreia, como eu falei, foram mais amigos e familiares, e eu tive medo realmente, eu falei, como é que eu vou conseguir escoar esse livro? Mas eu falei, não, deve dar, vou conseguir. Foi o que eu falei com ele, falei, ó, como é que eu faço e tal, e o editor foi, ele me deu várias dicas, ele falou, ó, é o seguinte, vou te apresentar fulano, você vai para a Bienal, você vai fazer isso, aí foi o que aconteceu, vendi muito bem na Bienal. E assim, mesmo o dinheiro montante que eu tive que investir, eu consegui recuperar naquele mesmo ano. O lançamento foi em agosto. Até dezembro a gente tinha recuperado. E você gastou quanto, mais ou menos, assim? Cara, agora tem que pensar aqui. Eu acho que foram em torno de uns 2.500, mais ou menos. Entendi. E teve mais gasto direto. Porque teve gasto direto com o banner. Tive que imprimir 2 banners, comprar os estantes de banner. Participação nos eventos, tive que pagar. Passagem de avião para sair daqui do Rio, para ir para São Paulo, para ir para Rio Grande do Sul, na Odisseia Fantástica que eu fui. Quando eu falo assim de recuperei em dezembro, esses 2.500 mais ou menos, foi da venda mesmo, só do livro. Essa parte da divulgação em si, impressão de marcadores e tudo mais, isso aí eu tive que desembolsar e não controlei quanto tempo que eu levei para poder resgatar isso, se resgatei, não sei. Mas realmente essa parte eu não controlei. Mas a parte de impressão, eu acho que foi bem aceitável. Foi. Comparado com outras publicações que eu vejo por aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você combinou com a Dracaina, a impressão, você comprou uma parte para você ter e a outra parte ficou com eles? Eles te davam uma porcentagem ou não? Outra parte daria para fazer uma porcentagem que acabou sendo convertido em mais livros. Foi assim, foi o cálculo. É que foram 1.500 livros que foram impressos. Então, assim, teria 10% da venda. Aí o editor me fez a proposta. Dizia, são 1.500 livros, 10% dá 150 livros. Aí falou, você aceita o pagamento de direitos autorais, eu te dando mais 150 livros ali do que você comprou? Aí eu aceitei e pode-se dizer que foi o pagamento que eu tive. Algumas pessoas, alguns amigos autores falaram, ah, isso é extorsão, isso é ruim, isso é não sei o quê. Mas eu pelo menos recebi antes, né? Não precisei ficar esperando para saber 1 ano, 2 anos para poder escoar todos os livros. 1.500 livros é muita coisa. É. Então, eu realmente não recebi antes e o nosso acordo ficou nisso aí. Eu vi agora que você está com o Senhor da Lenda. O Rei dos Mal-Nascidos foi pela editora Senhor da Lenda. Explica dessa editora, como é que foi a transição, por que, que você mudou? A transição de uma para outra. É. Sim. A Dracaena, ela, na época, eu até escolhi a Dracaena porque ela era uma das editoras que estava trabalhando muito com literatura fantástica. Todos os livros que eu comprava tinham 3 editoras, a Modo, Dracaena e a Literata, que eram os livros de literatura fantástica que saíam no Brasil. Eu falei assim, ah, então quero publicar com eles e tal. Só que a Dracaena, ela, até onde eu saiba, ela parou de trabalhar com literatura fantástica, eu tive uma reunião com a editora. Ele falou que ele investia mais em autoajuda, em outros livros mais... Essas ervas daninhas aí? Uma temática assim, mais de fácil diluição, até por conta de distribuidores. Mas o Senhor da Lenda foi o seguinte, quando eu fui isso, ele falou, ah, eu não vou tomar literatura fantástica. Porque existiam realmente, a Dracaena tinha muitos planos para literatura fantástica. Né? Ia trabalhar com o Conan, a Dracaena ia publicar o Conan no Brasil e ia comprar direitos de outros livros e tal. Infelizmente, não deu certo. E aí, conversamos e decidimos encerrar o contrato até antes do tempo. E eu falei que eu ia ver outros caminhos. E o Senhor da Lenda, na verdade, é o seguinte. O Senhor da Lenda é uma editora, produtora de jogos de computador. É de um amigo meu. E ele produzia jogos lá. Chegou aí para RPG, né? Na época foi quando eu conversei com ele sobre isso, eu falei do suplemento das Ilhas Perdidas, aí ele me perguntou se dava para fazer um RPG sozinho, com o sistema, eu falei, não dá, e eu falei, vamos produzir isso para a gente publicar e tal, então comecei a fazer de novo, desenterrei tudo aquilo para poder fazer o RPG, mas já colocando já em termos do Adormecer do Fogo e tudo mais. Só que essa parte que ficou acabando ficou um pouco suspensa, por vários motivos. E aí eu cheguei e propus. Eu falei assim, pô, por que não parte para romances? Aí, como não é muito a área dele, ele ficou um pouco reticente, mas consegui convencer. E ele falou assim, beleza, a gente parte para romance, você bota o seu, te vê como é que é, mas você cuida de tudo, é contigo. Ô, louco! Aí eu falei, tá, tudo bem, vamos ver. Eu achei que... Falei assim, não, acho que vai ser uma boa e tal. E aí, para testar, eu acabei gerenciando aí a republicação do Praga Imortal. Daí vem a confusão. E aí em 2013, que eu já estava com a Senhora da Lenda, eu gerenciei isso, foi feito a capa, foi feito tudo. Eu fiquei em cima ali para ver se as coisas saíam certinho, do jeito que eu queria. Teve até a ilustração do escritor de São Paulo, o Ed Caos. Ele fez as ilustrações do Pag Imortal. E acabou que o resultado eu achei muito bom. Aí falei com ele, falei, ah, ficou muito bom e tal. Mas logo depois começou questões... Ele não teve condições de investir mais, né? E ele falou, ó, vamos seguir aí. Você agora vai ter que cuidar de tudo, tudo, tudo mesmo. Ou então eu não vou poder seguir até conseguir me aliviar, né? E aí acabou que o Redes Mal Nascidos é uma produção praticamente independente minha. Eu tive que correr atrás de tudo, para financiar tudo. Tive ajuda aí da minha namorada também. E o Redes Mal Nascidos foi, pode-se dizer, até que é uma publicação independente. E tá saindo caro, tá saindo difícil, vai ou vale a pena ter um bom lucro nisso? Assim. Falando da parte comercial, aqui a gente é mercenário, aqui a gente quer dinheiro. Quem não quer dinheiro? Aqui é assim. Nem aventureiro com pai de graça, né? Nem aventureiro, isso aí. A parte financeira, por Redes Mal Nascidos, eu acho que é bem tranquilo no seguinte, a maior parte foi custeado pelas vendas do Adormecer do Fogo. Eu já tinha um dinheiro em caixa da venda do Adormecer do Fogo, que foi muito satisfatória, e isso já pagou muita coisa do Redes Mal Nascidos. O pouco que sobrou, assim, que faltou, na verdade, para todo o processo, foi algo em torno de R$1.000, que eu dividi junto com a minha namorada, a gente dividiu aí a custa, agradeço a ela, e o Redes Mal Nascidos aí pôde se tornar uma realidade. Com relação a vendas, eu não posso dizer exatamente, porque o físico ainda não saiu. Mas o digital ele não tem uma porcentagem muito grande, porque o livro não é caro. Eu fiz questão de não colocar um livro caro, porque questão de ser e-book, eu queria que as pessoas lessem e tudo mais. Então, o que eu ganho no e-book não é muito expressivo. Mas eu estou realmente contando que com a quantidade de downloads que teve no e-book, se tiver de compras no físico, eu estou bem. Então, deixa a dica aí do Ben Green. Para você que está escrevendo um livro, arranja uma namorada com dinheiro para poder ajudar. Isso aí, fica aí a dica, faz bem. Aliás, um beijo para a senhora Green. Mas uma coisa que eu realmente falo para os autores agora, que estão querendo lançar no mercado, não é jabá não, que ninguém pulou para isso, mas procure a Amazon. Coloque o livro na Amazon, tem uma saída realmente boa, é impressionante. O Adormecer do Fogo, eu já não faço propaganda dele, já tem um bom tempo, né, que eu fiquei, desde que comecei a escrever o Rei de Mal Nascidos, eu fiquei muito focado, já não consegui mais fazer a parte da propaganda do Adormecer do Fogo, e ainda assim ele vende... Quase que uma vez por dia, dia sim, dia não. E é bastante, assim. Às vezes chega 5 livros num dia. Oh. Uma coisa que realmente eu fico olhando, eu falo assim, gente, ainda dizem que brasileiro não lê e-book, porque vende muito. E quem estiver começando agora, parte pro e-book, mas é aquela coisa que eu falo. Parte pro e-book, mas não sai fazendo tudo do jeitinho, não. Faz uma capa legal, contrata um designer para fazer, se não tiver dinheiro para fazer um designer, tenta encontrar um amigo, um talento que faça, não faça uma capa ruim, uma capa feia, porque isso depõe contra o autor, depõe contra o sistema de publicação online, depõe contra os autores brasileiros, acaba prejudicando todo mundo. E principalmente, além da capa, principalmente, revisão. Tenha uma revisão profissional, ainda que o autor seja estudante formado em letras, procure um revisor, porque sempre o que você faz, você acaba não vendo os erros. Desenvolvimento de software, por exemplo, existem inúmeras metodologias para você ver os erros, porque na computação já se entende que o ser humano é incapaz de conseguir ver os próprios erros, todos os erros da programação. Então, revise bastante. Primeiro, a própria pessoa que realmente tem que ter. Né? Revisa, usa a técnica da geladeira, que eu uso bastante, eu pego um livro, terminei de escrever, deixo ele lá, abandonado lá, esqueço que ele existe. Chorando, com frio. e eu deixo lá 6 meses, 1 ano, aí eu pego de novo para revisar, e a visão está muito mais crítica, e acaba a revisão sendo melhor, mas sempre procuro uma revisão profissional, mesmo com a revisão profissional, mesmo com a sua revisão minuciosa, muitos erros ainda passam, imagina 100. Então, a qualidade é sempre, sempre primordial. É porque sempre tem algum errinho que acaba passando despercebido, né? Sim, sim, sempre tem. Mas quanto mais revisões, menos erros. Então é isso, procura uma revisão profissional. Ou então, realmente, aí volta, se não tiver como pagar uma revisão profissional, vê um amigo que saiba, que tenha uma formação para isso, que seja cri-cri, e manda ver, mas tem que ter essa revisão. Sem revisão, não coloca livro na Amazon, que vai se queimar e vai queimar todos nós. Agora a gente falou de capa. Eu sinto que o autor Ben Green tem um fetiche por rostos. Isso é verdade? Não. Só tem cara. Cada capa que tem uma cara lá na metade, ou inteira, ou de lado. Qual é esse fetiche no rosto? Na verdade, não é fetiche, não é fetiche meu, não. É do capista. Porque o Adormecer foi produzido pela Dracaena. Eu só vi a capa pronta. Não tive gerência sobre ela. E tanto o Praga Imortal, a versão nova, quanto o Rei dos Mal-Nascidos, foi o mesmo capista, o André Siqueira, do Era Eclipse, e é ele que produziu as capas, assim, aí o fetiche de rosto é com ele. Então quem tem fetiche é o cara. É, o fetiche é com ele. Esses capistas tarados aí. Porque a primeira versão do Praga Imortal, os personagens, eles estão na sombra, né? Nem dá pra ver, só dá pra ver a silhueta. E da versão digital do Adormecer do Fogo, como outra capa, é um guerreiro de costas. Não tem rosto. Sobre o livro que vai lançar agora, Rei dos Mal-Nascidos, lançar em impresso, né? Fala um pouco, uma sinopse, um resumo pra gente. O Rei dos Mal-Nascidos, como eu já disse anteriormente, ele se passa no mesmo universo do Adormecer do Fogo, mas são continentes separados, que não tem qualquer relação um com o outro. O continente onde passa o Rei dos Mal-Nascidos, ele é um ambiente desértico, totalmente. Tem algumas savanas e tal, mas em geral é aquele deserto arenoso, né? Bem antigo. Um calor e tudo mais. E nesse local existe uma sociedade que é dividida em castas. São 5 castas. A casta dos magos, que ocupa como se fosse um lugar de destaque acima dos outros. Logo depois vem a casta dos guerreiros. Depois vem a casta dos eunucos. Eles formam uma casta separada de administradores. Em geral, são burocratas. Uhum. Depois vem a casta dos prostitutos e prostitutas, que tem um papel na sociedade assim, bem de destaque também. Chega a ser uma casta. Isso. É porque eles treinam. Eu vou falar um pouco sobre treinamento depois. E por último, a casta dos comuns. A casa do prazer de bravos. E por último, assim, são a casta dos comuns. Toda essa sociedade ela foi criada por um único cara, Sigino, 5 mil anos antes da história do Rei dos Mal-Nascidos, e a visão que ele teve da sociedade era a sociedade que ele criou era para ser uma sociedade igualitária, com todos tendo, apesar de ter essa questão das castas, de ter uma verticalidade, ele pensou numa forma de igualar as pessoas, inclusive também igualar homens e mulheres. Ele fez uma série de medidas para que isso acontecesse. Na época dele, somente os guerreiros tinham treinamento, mas ninguém. Que era a Academia Romil. Romil é como é chamado a casta dos guerreiros, e, consequentemente, um guerreiro dessa casta. e só eles tinham uma academia. Quem não passasse nos testes da academia, ia ter que arrumar outra coisa para fazer na vida. E ele foi um cara que não passou nos testes da academia Romil e acabou se mostrando como o primeiro mago. E quando ele organizou uma rebelião contra os oásis, contra tudo que já existia, que foi dominando tudo, ele teve a ajuda da casta dos guerreiros e a primeira medida que ele tomou foi igualar tudo. Todo mundo teria uma academia. Então ele criou a Academia do Zil, que é a Academia dos Magos, criou a Academia dos Eunucos, que o teste para entrar não é nem um teste, né? Assim, quando você entra na academia é castrado e lá ele aprende toda a parte burocrática e tudo mais. Esse estava, né? Para ser eunuco tem que ser castrado. É. Não, mas não para entrar, né? É o processo de entrada, é como se fosse uma iniciação da academia. E a Casa Oshu, que é a chamada a Academia Oshu, que é chamada Academia do Prazer, que é onde são treinados os prostitutos e prostitutas. Eles recebem 7 anos de treinamento, assim como são os outros, para a função deles na sociedade é fazer com que a pessoa que eles estão atendendo se sinta bem, né? Se sinta feliz, se sinta tranquilo. Então, eles não somente fazem as questões sexuais, mas fazem parte de psicologia, gastronomia, música, teatro. São gays. É, mais ou menos. É. Então, e os comuns, eles têm várias academias, mas são academias que são chamadas academias menores. Tem lá o ferreiro, tem uma academia de ferreiro. O cara vai lá, um garoto vai lá para a academia de ferreiro, aprende o ofício, e após isso ele é ferreiro, é conhecido como ferreiro, registrado e tudo mais. Então isso, na visão do criador da sociedade, colocou uma igualdade em todo mundo, porque não existia mais desempregados, teria mais pessoas ociosas no mundo, todo mundo teria uma função, um porquê de ser, e foi a sociedade perfeita que ele encontrou. Como nada dura para sempre, após a morte dele, alguns anos depois, o sonho dele começou a ser pervertido, começou a sofrer o desgaste, alterações. E os magos que descendiam dele começaram a se colocar em uma posição superior a todos os outros, porque descendiam do próprio Sejin. E isso deu origem à chamada uma linhagem mais importante do que a outra, de alguma pessoa falar que é mais importante que a outra por causa da sua ascendência que chega direto ao Sejin. E da partir daí, quem não demonstrasse nenhuma ascendência de magos passou a ser chamado de mal-nascido. Essa é a temática do livro. Aí, os mal-nascidos são pessoas que fazem magia, eles nascem com o conhecimento de fazer magia, né, aquela coisa mais instintiva, mas eles não têm ascendência de magos, nem pai nem mãe. Então, o Sejin, na época que ele criou a academia, ele não queria nenhum tipo de discriminação, todo mundo era aceito na academia, bastava querer que ia lá. Mas a partir, então, desde quando começou esse pensamento, eles incrementaram a entrada na academia com rituais perigosos, bastante perigosos, em que os mal-nascidos não teriam condições de sobrevivência ritual e eles manteriam a academia pura. Então, assim, a história do livro ela começa com a Isha, é uma jovem que ela é filha ela é filha de uma escrava dos sultões de Yatia, a cidade onde ela vive, que é a capital do Conselho de Magos. Ela morava num iate, a gente já sabe que ela ostentava. É isso aí. Aí ela morava, ela começa com a história dela, ela é uma pessoa que descobre que tem algum tipo de diferencial com relação às outras pessoas e que ela pode ir para a academia, mas o pai dela, que é o sultão de Yat, ele não a reconhece como filha. Então ela tem esse problema para entrar na academia, ela vai entrar com uma mal-nascida e acabar enfrentando aí todos os perigos e problemas da iniciação que é feita para impedir que os mal-nascidos entrem. Então é uma coisa bem complicada. Obrigado. E nesse ínterim, teve um tempo atrás, teve um rapaz chamado Farrak, ele fez parte da academia, ele entrou na academia, ele é mal-nascido e acabou desertando. No meio do processo lá, ele desertou e nunca mais foi visto. E agora, de repente, ele reaparece, mata um casal de sultões de uma pequena cidade, no deserto, e assume o trono de se nomeando rei. E, para ter uma noção do quanto isso é um absurdo para eles, o Sejin, quando criou a sociedade, ele aboliu o conceito de rei. Né? Não existia mais. Ele criou os sultões. E os sultões, eles são nomeados pelo conselho. E eles têm um tempo de permanência ali. Eles, você vai ser sultão por 15 anos, por 20 anos. E depois desse tempo, ele dá lugar a outro. E não tem essa coisa da hereditariedade. Isso não faz parte da sociedade que o Sijin criou. E ele vai lá e invoca um título já perdido, já antigo, de rei. E ele começa a pressionar o Conselho do Azil, né, o Conselho dos Magos, que rege politicamente o continente. E ele começa a pressionar o Conselho querendo melhoria de vida para os mal-nascidos. Mas a questão é que essa pressão que ele faz não é uma pressão muito sociável, né? E uma das primeiras coisas que ele faz, que é logo o primeiro capítulo, ele simplesmente desmembra e decapita o mensageiro que o Conselho manda para poder falar com ele. E aí que entra a grande crise aí do livro. Eu senti, quando eu comecei a ler, no decorrer do livro, que eu já até falei, a gente já até conversou antes, que o Farrakh, ele é praticamente o Conan do mundo do Ben Greene. Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Ah, isso é bom! Isso é bom! Cara grande, imponente, que chega tocando a louca, mata os dois sultões e toma poder. Ele tá pouco se lixando pro resto do mundo. Ah, vem mensageiro aqui. Ah, corta o cara no meio e manda de volta. Cara. É. Então é um personagem bem característico, bem caricato que tem na obra. É. O cara chega, não, porque agora eu sou o rei. Agora eu sou o rei. É. Basicamente Conan. É, se tem alguma coisa... É o Conan com adição de magia. Assim. Adição de magia. Chegou no Farrakh, vamos falar de inspiração, né? Não só pro Farrakh, mas pros personagens. Em geral. Pro mundo em si. As coisas que influenciaram você. E sua base para fazer esse livro. Porque é uma temática bem corajosa, porque nem todo mundo que vai falar de fantasia tem culhões para trabalhar uma obra com temática egípcia e árabe, que é um mundo muito rico. Que é uma coisa bem legal, tem bastante cultura. Legal. Então, quais foram as suas bases? Assim, foram inúmeras. Como eu falei, não tem como eu falar de inspiração para o rei sozinho, porque eu passei, como eu falei, é o mesmo cenário do Adormecer do Fogo, né? Só que em continente diferente, mas esses 10 anos eu passei criando todos os continentes desse mundo. Então, já é uma coisa que eu já venho criando de um tempo. O Rei dos Mal-Nascidos mesmo, eu só os personagens em si eu criei, mas o mundo em si eu já venho trabalhando com ele há um bom tempo. Mas, em geral, esses vários livros me motivaram a construir esse cenário. Eu li, por exemplo, um tempo atrás, aquele Ramsés, o Filho da Luz. Não sei se vocês conhecem. Um livro foi bem conhecido, do Christian Jacques. Não cheguei... Ele foi bem conhecido aí em torno de 97, 98. Um livro bem... Foi famoso, assim, né? Estourou. É um livro, pelo nome já se vê, né? De cultura egípcia. E acabou que, pelo mesmo sucesso que ele fez, foi o mesmo sucesso que ele foi criticado, que simplesmente apareceram vikings no Egito. estavam lá os egípcios lá e chegou um barco viking lá no meio do negócio. E o Ramsés acabou sendo muito amigo de um guerreiro viking. E isso aí deu nó com vários leitores, assim. Mas eu achei curioso. Apesar de no início eu ter ficado meio reticente com isso também, eu falei assim, ah, isso aí, esse negócio tá esquisito. Tanto que eu parei no segundo livro, se eu não me engano, são cinco. A série toda são cinco livros, mas eu parei no segundo porque eu fiquei realmente intrigado com essa questão dos vikings aparecerem no Egito. Mas vamos concordar que egípcio com viking é mais legal. Tudo é mais legal, cara. Quer deixar um negócio mais legal, você coloca um viking lá. Você coloca um viking. Acho que foi essa a ideia do cara. O que eu vou fazer pra deixar o meu zoom mais legal? Vikings. Vou colocar vikings. Mas acho que o maior problema que teve com ele foi por ele ser um historiador, além de ser escritor, ele é um historiador e ele é especialista em Antigo Egito. E foi difícil para muita gente, eu inclusive, diferenciar a imagem do historiador do romancista. Ele realmente ele quis trabalhar com algo e não foi sucesso, porque muita gente leu, comprou e leu, mas ele não fez tanto sucesso em termos de legado por causa dessa ousadia. O nosso lema é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? O nosso lema é ousadia. Mas quando eu pensei assim, eu falei assim, nossa, isso foi diferente. Foi bem diferente o que ele fez, achei interessante. E aí eu comecei a ver essa questão de encontro de culturas tão diferentes. Aí veio muito a questão de filme, comecei a reparar muito em filmes, essa questão de culturas, por exemplo, aquele 1492, A Conquista do Paraíso, se eu não me engano, é com o Gerard Depardieu, que era o Colombo chegando na América, né, e entrando em contato com os nativos americanos. E por aí eu fui começar a voltar a minha mente mais para essa questão. Então todos os livros que falavam sobre isso, que chegaram à minha mão, sem dúvidas foram inspiração para escrever isso, nessa parte de diferenças culturais entre povos. E é basicamente isso que construiu a base que eu tive para poder escrever o cenário. E, obviamente, a questão dos personagens, né, do Rei dos Monacios, eu estava até conversando hoje. Muito provavelmente, eu não tenho referências diretas, assim, esse aqui me inspira em tal, esse aqui, obviamente não. Então, de vários lugares. Mas uma das influências que eu tive para compor o Farrakhan, por exemplo, foi o Magneto, dos X-Men. Essa questão de defender o lado dele contra uma sociedade opressora, por assim dizer. Realmente, Magneto até foi inspirado bastante no Malcolm X. Sim. Que até me lembra que você tem umas frases no começo do livro, não do Malcolm X, mas do Nelson Mandela. Exato. Fiquei curioso. É. Bem interessante. Sem dar nenhum spoiler muito forte do seu livro, você quer falar um pouco mais a fundo de algum personagem, da questão das castas, por exemplo? Eu não entendi. São a casta dos magos, que é a Dossir, a casta dos guerreiros, Romir, dos eunucos, dos prostitutos. Qual aqui? As castas menores? A casta dos comuns. Dos comuns. É, os ferreiros, armeiros, toda domadores, viajantes, toda essa gama de ofícios, eles são enquadrados todos como casta dos comuns. Então, o Sijin, que é um personagem que não está na história, mas que é muito importante indiretamente para a história, foi tipo um Hitler da parada. Ele chegou, para quem não sabe, o Hitler queria entrar para a Academia de Belas Artes, tocava piano, tocava, aliás, violino, fazia artes plásticas. Pintava também. E não entrou. Aí ele ficou revoltado. Ficou revoltado. Não, eu tô vendo o mundo agora também. Pirou no Jiraya, virou um fio refoda e fez a sociedade à maneira dele. Ele foi nessa pegada? É, na verdade, o Sijin tem uma história. É, eu contar rapidinho a história do Sijin. O Sijin, ele, na verdade, ele era um príncipe. Ele era de uma linhagem que reinava um oásis. É, nessa época, todos os oásis, eles eram religiosos, muito religiosos. Existiam deuses no mundo, teoricamente. Né? Os deuses eram vistos no santuário e tal. E o Sijin, ele era filho do rei, e como era comum para os reis mandarem os príncipes para a Academia Romil, porque dava status, né? Meu filho foi da Academia Romil e tal. E quando ele virava rei, ele falava, eu sou um rei Romil. E o Sijin não passou o teste, ele acabou falhando. Até mais pela afinidade que ele tinha com a magia, embora não existissem magos, né? E ele não sabia muito disso. E só que quando ele estava retornando ao oásis onde ele vivia, ele foi atacado no deserto. E acabou morrendo o pai dele, toda a escolta que estava junto, e ele ficou abandonado no deserto. E ele foi encontrado por uma caravana de mercadores que acabou criando ele, e ele nunca falou da sua ascendência com esses mercadores. E um dos escravos desse mercador, ele era considerado um feiticeiro e acabou ensinando ele o domínio da magia. Só que ele superou muitas expectativas com relação à magia, e assim que ele pôde, ele começou a atacar os oásis e matar os deuses. Matar deuses, assim, tipo... Matando os deuses. Matando mesmo, assim, tipo... Matar. Xena, princesa guerreira? Caraca. É, isso, obviamente, isso tem uma explicação, por que ele matou os deuses, ou por que os deuses morreram, mas isso é futuro. Coisa futura, pra não dar spoiler. Não, ele matou. Sem spoilers aqui. Ele simplesmente matou os deuses. E ponto. Ele é Nietzsche, ele matou deuses. Só que ele ficou revoltado por causa que ele foi rejeitado na Academia de Belas Artes. Academia Romeu, cara. Tá vendo? Ó, é academia também, cara. Mesma coisa que o Hitler. Olha aí. Que, aliás, não deixa de ser Academia Romil, não deixa de ser a questão de belas artes, que eu vou citar aqui, inclusive, com as pessoas. É porque isso não tá também no Rei dos Mal-Nascidos, porque ele foca mais na questão dos magos, né? Mas uma coisa, por exemplo, que a característica dos Romila é que eles são muito bons em combate, estratégia e tudo mais, mas no treinamento deles também existe conhecimento de poesia. Ah, olha aí. Eles fazem duelos de poesias, inclusive. Caramba! E as guerras, quando tem o Romil, as guerras elas seguem regras, né, muito específicas. E antes da guerra, eles definem como é que vai ser o combate. Ah, como é que a gente vai combater? Ah, vai ser assim, assim. E nesse combate, eles podem simplesmente pensar assim, vamos fazer um duelo de poesia? Vamos. Então eles vão lá e fazem duelo de poesia e decidem a guerra a partir da poesia. Caramba, cara. Isso aí é assim, cara. Eu vou pegar aqui essa minha espada vorpal e vou enfiar na sua cabeça. Ou não, cara. Não faz isso, não. Vamos declamar uma poesia aqui. Pega aqui o seu papiro. Mas é isso, eu me inspirei na realidade. Existiam disputas de poesia em Meca, antes de Maomé, no mundo árabe. Bem antes, né? Pessoas da Arábia inteira viajavam para Meca para participar dessa disputa de poesia. Era uma coisa grande, assim. Então, haviam guerreiros que eram conhecidos pela sua habilidade na poesia. Isso não era uma constante, era um ou outro, né? Alguns guerreiros que eram conhecidos por isso. Mas eu achei isso muito interessante, achei isso bem interessante. Eu vi isso na época do... Na Arábia Saudita, tem um reality show, não lembro qual é o nome, que é de poesia, é só de poetas. Eles ficam lá, é um BBB de poetas. E na época desse reality show, obviamente foi lançado vários materiais sobre a história da poesia no mundo árabe, e um dos artigos que eu li é de um historiador contando esses casos. Daí eu fui pesquisar mais e descobri que realmente era uma constante entre o povo árabe, essa questão da poesia, essa época pré-islâmica, e os guerreiros também participavam, embora não fosse uma adesão muito grande, os guerreiros participavam. E aí eu fiquei encantado com isso, resolvi absorver essa questão, só que eu coloquei como uma obrigatoriedade para os guerreiros. Então não deixe de ser Academia de Artes também. Legal. Eu não conhecia esse ponto do povo árabe, característico do povo árabe ou da Academia Romil, mas eu sabia, pelo que eu li do livro, que eles têm uma espécie de arte com relação às armas, às armaduras, essas coisas místicas que eles ganham ao se dedicarem a algum sultão. Você explica um pouco pra gente disso? Sim. O processo de academia, ele não é o único processo de formação do indivíduo nessa sociedade. Na academia, ela só garante o ingresso na caixa. Quem não entra numa academia, numa das quatro academias do primeiro escalão, dos primeiros escalões, quem não entra nessas, continua sendo comum a vida inteira. O cara vai entrar na academia de ferreiro, vai terminar como ferreiro, mas vai ser comum. Se o cara quer ser mago, mesmo que ele seja filho de mago, filho de qualquer coisa, ele é um comum. Né? Não é comum, considerado comum porque menor de idade não tem casta. Mas assim que ele atinge a maioridade, ele precisa escolher, e aí ele faz a academia que ele quer. E assim que ele termina o período de academia, que é de 7 anos, ele ganhou o direito de pertencer àquela casta. Mas ele ainda não é pronto, ele ainda é considerado o que é chamado de mestre. Ele é apenas um dozio, um romio. Então, para ter esse título de mestre, ele precisa se dedicar, termo dedicado eu explico já, mas ele precisa se dedicar a alguém mais experiente de uma dessas castas. Então, normalmente, os guerreiros eles se dedicam aos magos, porque os magos precisam de uma certa proteção física, né? Os guerreiros eles ficam, se revezam para tomar conta do mago, inclusive quando ele está dormindo. Em troca, durante o tempo de dedicação, que um dos guerreiros é de 7 anos, cada guerreiro se dedica 7 anos a um mago, em troca, ele recebe uma arma mágica. Essa arma mágica normalmente é feita de acordo com a personalidade do guerreiro, então ele recebe uma arma que funciona muito bem com ele. E os magos, eles também fazem essa dedicação, só que a dedicação deles é menor, é de 3 anos. Mas eles fazem 4 dedicações ao longo da vida. Então acaba ficando 12 anos. Os guerreiros têm dedicação de 7, normalmente eles fazem 2. Mas não existe uma... Ele faz 2 para ser mestre, alguns fazem 3. Mas obrigatórias são só 2, que ficam 14 anos. Uhum. Nos magos, tem uma característica que influi na dedicação deles. A cada término de uma dedicação de 3 anos, ele ganha o direito de modificar o corpo. Então ele faz uma tatuagem, coloca chifre, escarnificação, faz qualquer tipo de marca bem visível que determina que ele já fez a dedicação. Então uma coisa que encontra muito nessa sociedade, inclusive no Reino dos Mal-Nascidos, são os corpos modificados, né? Body modification. Então tem vários personagens com argolas, com tatuagem, com escarnificações grandes, e são bem modificados com relação a isso. Achei essa parte bem interessante. É bem legal, né? Principalmente a parte das armas mágicas. E falando nessa parte das armas mágicas, como seria mais ou menos assim? Dá um exemplo. Um exemplo, um efeito que tem na arma mágica. Uma que é bem comum entre o pessoal é um arco que ele usa flecha mágica. Né? Tipo aquele do... Caverna. O Hank, né? Do Caverna Dragão. Caverna Dragão. Mas é o Hank, eu esqueci agora. Acho que é o Hank. Tá. Então, um efeito é aquele. Ele é um anel que eles recebem, um anel mágico. Eles usam um arco comum. E eles vão lá através daquilo, eles conseguem... Quando eles fazem o gesto no arco, surge a flecha mágica e eles disparam. Teoricamente infinito, né? Eles podem ir disparando quantos eles quiserem. Uhum. Por exemplo, tem também uma que eu gosto muito, que um dos dedicados do Farrakh tem, no caso já é a armadura. São partes de armadura que elas se expandem para proteger. Então ele não precisa carregar a armadura, ele usa uma tiara na cabeça que se expande e se torna um elmo, usa um bracelete que se expande e se torna uma manopla e por aí vai. São artifícios mágicos que facilita o dia a dia. Isso é uma característica um pouco do mundo. A magia é uma coisa livre, as pessoas fazem magia muito facilmente, os magos, inclusive os não magos, os não dozila, eles fazem magia, que são os mal-nascidos, ou fakir. Fakir é um termo aí que eu resolvi mudar o sentido original dele. No meu universo, fakir é um mal-nascido que não vai para a academia e si mesmo consegue usar magia. Muitos usam isso para ganhar dinheiro de alguma forma, mesmo sendo caçados pelo conselho, porque é uma magia ilegal. E assim, a magia ela é muito livre. Mas, em geral, a magia ela é sempre feita para facilitar o dia a dia. A visão que eles têm de magia é para ampliar algo que eles já conseguiam fazer normalmente, mas passam a fazer de uma forma mais fácil. Maneiro. Entendi, muito legal. Maneiro. Thank you. Então, vamos falar de novos livros, então. Eu vi que o Rei dos Mal-Nascidos, ele vai ser dividido em três partes, não é? Isso. E já está trabalhando, como é que vai ser? Você vai publicar outros livros antes? Você está trabalhando em alguma outra coisa? Bem, é uma história complicada isso. O Rei dos Mal-Nascidos, eu não tinha visão de escrever trilogia, né? Eu queria escrever um livro único e fui escrevendo. Fui escrevendo. Tinha um roteiro, né? Eu tinha um roteiro todo pronto. Mas, por incrível que pareça, eu fiz todo o roteiro, com todos os tópicos, capítulos, já tudo, capítulo 1 e tal, com todos os capítulos direcionados, mas não parei para pensar na quantidade de páginas. Sei lá, olhei aqui e não parei para pensar. Mesmo o roteiro tendo muito mais páginas do que os outros roteiros. E fui escrevendo e eu comecei a reparar, tendo noção disso. E quando eu fui olhar, eu falei, ó, esse livro vai ficar com 1.100, 1.200 páginas. E publicar isso é inviável por vários motivos, o frete, o custo para a produção de diagramação, custo de revisão, custo de impressão. Ia acabar saindo um livro de R$70 por aí, para o leitor. Então, eu falei assim, vou ter que dividir esse livro. E eu queria dividir em dois, mas ele acabava ficando no meio de um arco de história. Então, acabei que eu tive que dividir em três, né, essa história aí. Então, nesse sentido, eu tenho aí o primeiro livro todo, que já foi publicado, uma parte do segundo, que era até onde eu estava escrevendo, e estou trabalhando para terminar esse segundo. Eu quero ver se eu lanço ano que vem o segundo livro. Claro, é uma estimativa, não venho me xingar, tacar fogo na minha casa. Xingo sim, xingo quem eu quiser. É uma estimativa. Eu tive um atraso no Rei dos Mal-Nascidos, que ele era para ser lançado em março. E acabou que eu tive alguns muitos atrasos. Está sendo lançado em junho. E, assim, tenho recebido várias mensagens, assim, de... E aí, cadê? E aí, eu vou ter que esperar até quando? E não sei o quê. Aí eu falo assim, imagina, o livro ainda não começou. Imagina eu falei o segundo. Então, não quero ninguém, assim, com postas na minha porta, não. Que eu tenho medo, morro de medo disso. Vai aparecer o pessoal com aqueles... Como é que chama? Forcado. Forcado e tocha. Eu sou contra você tratar mal o leitor, mas tem uns que merecem umas respostas assim. Ah, vai perguntar pra tua mãe aquela pistoleira? Não, mas tem uns que merecem. Tem uns que merecem. Arte não se apressa. Aprendam isso. Arte não se apressa. Porque se você apressar, vai acabar saindo algumas coisas sem nexo, ou coisa do tipo, entendeu? Não vai ficar tão bom. Não fica tão bom. Capela Sistina não foi construída num fim de semana. Né? Exato. E eu sou capaz de pegar um livro inteiro, olhar pra cara dele, que eu acabei de escrever, e falar, tá uma porcaria, e jogar fora. Já fiz isso. Ô, louco, cara. Então, falar, não gostei, tchau. Você fez um negócio bem parecido. Não, eu reescrevi o livro. Teve um que eu deletei, mas eu tinha escrito 20 páginas só. Não, você reescreveu umas duas, três vezes, não foi? O Relíquias Malignas? Não, Relíquias Malignas eu reescrevi uma vez, eu comecei a reescrever depois a História do Mundo, mas não cheguei a reescrever uma segunda vez o livro. Mas você entende? Pretendo. Tá vendo? Mas aí eu tô trabalhando nesse segundo do Rei dos Mal-Nascidos, tô trabalhando na continuação do Adormecer do Fogo também. Eu tô com um problema aí, eu tô com várias histórias já começadas de continuação, mas eu não sei qual usar inicialmente, porque para quem leu a Adormecer do Fogo, ele termina com vários ganchos, as pontas soltas ali. E cada ponta dessa é um livro diferente. Então eu fico, eu escrevo um aqui, eu escrevo ali, eu não sei com qual que eu vou trabalhar primeiro. Cada hora um me atrai mais. Então eu tô nesse dilema aí. O Igor entende bem disso. Eu tenho uns 30 livros que eu comecei aqui. Pela metade. É, e tem também um outro livro que eu tô trabalhando, que ele se chama Blindfold, o jogo do terror. Que é uma distopia, mas não é tão distopia assim. Então é como se fosse uma pré-distopia. Né? Que é no Brasil, ele se passa no Brasil do futuro. E que o Brasil está atolado na corrupção, de desvio de verba, está de forma insustentável. Isso aí me soa familiar. É, mas está pior. E acabam surgindo, começa a ser desenvolvido, na guerra entre partidos de oposição, eles acabam construindo uma arma contra eles mesmos, que é um supercomputador que é capaz de investigar as pessoas, investigar, julgar e condenar. É, assim, o primeiro partido começou para usar contra a oposição. Aí depois perdeu, aí veio a oposição, tomou o poder. E, ah, existe projeto aqui, que legal. Aí dá continuidade naquele projeto para poder usar contra a oposição. E acabou que ficou nisso. E a história do livro começa quando o projeto está perto de ser lançado, já está pronto. E aí começa toda a discussão do livro, que é por que usar uma máquina para nos controlar, né? Então, toda aquela coisa humanista. O livro vão ter personagens que são filósofos, historiadores, não vão debater isso. Só que assim, o problema maior começa quando um grupo terrorista de hackers começam a matar os políticos corruptos. Eles usam uma... É como se fosse um julgamento pela internet, e as pessoas votam, e se votar pela condenação, eles matam um político, normalmente usando, porque é, como é um futuro, um cenário futurista, é tudo interligado. Os carros são eletrônicos, elevadores, tudo. Então eles vão lá, invadem o sistema dos elevadores, quando o político está lá, e derruba o elevador. Ou invade o sistema do carro e joga o carro num viaduto para bater no chão. Então eles matam o político a partir de um julgamento feito pela internet. E essa aí é a história do Blindfold. Tem mais coisas também que estou pensando em colocar, mas é um livro que ainda está um pouco no embrião ainda. Ainda estou trabalhando com ele ainda. Parece maneiro. O que você acha disso, Gargo? Dead or alive, you are coming with me. Para fechar, o outro, não sei se vocês lembram do início do podcast, o Guerra de Patmos, que era a minha HQ. Ela ainda mora no meu coração, ainda sou fissurado nela. Escrevi um livro todo, um romance todo, que seria a introdução dessa história. E essa é a história que eu joguei fora. Eu olhei e falei, não gostei, joguei fora. Mas ainda assim, ainda tenho esperanças de voltar com ela. A minha ideia inicial era fazer voltá-la, mas já como romance, não como HQ. Mas já acho que ela resiste, né? Tá ali resistindo em ser uma HQ. E é provável que eu comece a escrever em forma de roteiro para futuramente contratar algum desenhista, alguma coisa assim, para poder fazer HQ e lançar como HQ. Maneiro. Então, bem, vamos falar um pouco agora da divulgação do livro, né? Onde comprar, como comprar... Ah, como eu falei inicialmente, né? O Redes Moracidos está na Amazon, o Adormecer do Fogo também está, na versão digital lá, para quem lê em Kindle. Infelizmente, eu só tenho ele em digital na Amazon, porque a Amazon faz um contrato de exclusividade, né? Para você conseguir usar as ferramentas de divulgação lá deles. Então, isso só tem na Amazon, não tem no Google Play, nem no Kobo, mas posso ver isso, futuramente eu verei para isso. Mas a Amazon já é um local que você possa comprar em versão Kindle. O site da editora vai vender em breve, quando estiver saindo, o site já vai estar pronto. O site específico para venda online. E outra opção também são os eventos. Eu estou sempre em eventos literários, você consegue comprar aí nos eventos. Por exemplo, eu estou sempre no Saia da Masmorra, que é um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, um evento de RPG. E o foco dele são os sistemas que mais desconhecidos e tal. Então, sempre alguém está levando algum sistema novo. E, além do RPG, tem eu lá com uns romances lá para poder mostrar para o pessoal e tal. Então, também pode ser comprado por lá. Eu estou fechando agora... A Fenda Lenda está fechando agora com um distribuidor. E logo, o Ritmo Assis já vai chegar em algumas livrarias. Isso vai ser divulgado. Aí, para isso, eu peço que me siga no Facebook, no Twitter. Procura lá, Ben Green. com um, dois N's ou com N, tanto faz, porque vai ser pro mesmo lugar. A gente coloca o link lá na descrição. É, com certeza. Perfeito, perfeito. Aí tem Twitter, Instagram, Facebook, blog. Então siga lá que eu sempre vou colocar as informações das livrarias que começarem a receber esse material. E estamos caminhando aí para a distribuição nacional aí. Então, para você que está ouvindo, vou falar para vocês. A gente não ganhou um centavo para fazer esse jabá do bem. A gente fez isso aí porque a gente é maneiro. Porque a gente leu, curtiu o livro. Leu, curtiu e recomenda. E recomenda. E, além disso, a gente lê e curte o que é nacional. A gente que é do Brasil, que é escritor, que é leitor, tem que prezar pelo que é nacional. É... Não que a gente não leia que seja de fora, não, mas lê daqui também. Mas tem que ler o que é brasileiro, né? É, porque é legal. Eu já li vários livros de fantasia nacionais, bem legal. Então, falando em literatura nacional, você tem alguma coisa para recomendar? Algum outro autor, Ben Green, que é maneiro, que você conhece, que segue a obra? Eu conheço um cara que chama Daniel, que é da hora. Daniel Rezende? É, Daniel Rezende, cara da hora. Da hora. Assina embaixo, assina embaixo. Bem, eu poderia recomendar vários inúmeros que eu sempre estou lendo, eu gosto, eu sempre, tanto por ser quanto por gostar de literatura nacional, eu até coloco assim, não dá nenhuma obrigação, não, porque você tem que ler nacional, não, porque é bom, tem muitos autores bons e tudo mais. Mas eu separei aqui alguns autores que eu achei assim, que são os melhores de todos que eu li, os melhores assim de me deixar de boca aberta, não é melhor de... Ah, entre os nacionais, esses aqui são os melhorzinhos. Não, é de ler e falar, caramba, nossa, muito bom. Além de gostar muito, eu fico mais feliz ainda de conhecê-los, de bater papo, de chamar no Facebook de madrugada. É incrível isso. Né? Primeiro eu falo da Simone Marx. A Simone é uma escritora de São Paulo. O foco dela é paganismo e vampiro. Simone é muito gente boa como pessoa, como escritora. E ela escreve muito bem. Mas muito bem mesmo, não é eufemismo, puxando saco, nem nada disso, não. Ela escreve muito bem, ela tem o Paganos, que é um livro de paganismo, né? E ele se passa parte em Portugal, parte no Brasil, é muito bom. Eu nem, quando eu tomei conhecimento dessa história, eu nem a conhecia pessoalmente ainda, foi minha namorada que leu o primeiro, ela leu assim e falou, nossa, isso é muito bom, veja esse livro e tal. E depois eu acabei conhecendo ela, eu falei, nossa, até tietei, né? Eu falei, ah, Simone, você escreve muito bem e tal. E o Paganos, Dana, e o... Rapaz, eu esqueci o nome do livro. Tá, eu vou falando dos outros livros dela enquanto eu procuro o livro dela, que eu esqueci o nome. E tem o Agridoce, que é uma série de vampiro, também é muito bom. É Agridoce, Cítrico, um outro, é uma trilogia. Mas é de vampiros, ela deu uma abordagem, assim... bem interessante para a sede do vampiro, né? É ligado à questão dos odores, dos sabores. Uma abordagem, assim, bem nova que ela deu. E como ela escreve muito bem, quem gosta de vampiros, vale muito a pena. Para quem não curte muito, vale pela escrita, pela história. E o livro que eu estava falando, que eu esqueci o nome, acabei de pegar aqui, é Os Deuses do Mar, que é da série Marina e os Tesouros da Tribo de Dana. Mas esse agridoce tem nada a ver com culinária, não. Não vou chegar lá... Ah, você fazer um miojo, você tem que... Não. É de vampiro mesmo. E aprovado aí. A outra escritora também que eu gosto bastante é a Vanessa Bosso. A Vanessa ela já tem um leque maior de público-alvo, né? Ela tem muito trabalho com o público mais juvenil ou até mesmo público feminino, né? Mas alguns livros dela têm uma pegada já mais madura para um leitor mais experiente, como, por exemplo, Senhor da Manhã. É um livro dela e vale a pena conhecer. E segue o mesmo esquema da Simone. Ela escreve muito bem, tem um domínio de técnicas, domínio das palavras. E é um aprendizado, inclusive. Você leu O Senhor da Manhã e depois, quando sair, você leu O Senhor do Anoitecer para poder terminar o ciclo. Isso aí. É isso aí. Para poder fechar o dia. Senhor do Anoitecer. E a outra é a Roberta Splinder, é uma escritora lá do Pará. Também é muito boa, eu tenho o livro dela, o Contos de Meiga, inclusive ela escreveu o prefácio do Rei dos Mal-Nascidos. Eu procurei sobre ela. E eu tô tentando até hoje descobrir se ela é filha ou neta ou qualquer coisa do Mestre Splinter, hein? Vale perguntar a ela. Tá, tenho medo de ter a resposta. A resposta talvez fosse bem interessante. Mais algum que você tenha a recomendar? Sim, tá acabando. A outra é Thaís Lopes. é uma escritora de BH, e ela já não trabalha, ao contrário da que a Roberta, trabalha com fantasia medieval. A Thaís, pelo menos até onde eu conheço o trabalho dela, ela trabalhou com fantasia urbana. Então ela tem uma história aí que está sendo lançada agora também, inclusive está saindo pela Senhor da Lenda. É uma fantasia urbana, que a morte é personificada mesmo, né? E está presente também com vampiros, com várias criaturas do mundo sombrio participando aí. É uma história bem interessante de fantasia urbana, que costumo não ler muito esse gênero, mas gostei muito do trabalho dela, achei bem original, vale a pena dar uma conferida. E, por último, o Bendito é o Fruto entre as Mulheres, o Dinion Bulau, é um escritor de Niterói. Ele trabalha também com as coisas mais contemporâneas, não é fantasia medieval, mas ele tem um livro chamado Espelhos de Nagazan, que é muito bom, se passa aqui no Rio a história. É como se fosse o... Não sei se você vai gostar dessa comparação, mas é como se fosse o Dan Brown do Rio de Janeiro. Né, com vários mistérios, com a Igreja Católica descobrindo as paradas, até o metrô aqui do Rio está envolvido na inspiração. Então, essas aí minhas com recomendações nacionais, óbvio que existem outros muito talentosos aí, também com vários outros livros, como Amanda Reznor, lá de São Paulo, o Ed Carlos, mas eu selecionei esses porque são livros acho que mexeram muito comigo, assim, de olhar e falei, nossa, adorei, é bom saber que tem autores nacionais com essa qualidade, que muita gente às vezes não sabe, acha que é bom, sempre vem de fora. Mas não, a gente tem aqui uma literatura riquíssima, né? E muitos não estão em grandes editoras, pelo menos a grande maioria, são realmente pequenas editoras batalhando, são pessoas que você pode procurar o livro, pode bater um papo, é muito legal. Vamos fazer nossas recomendações também, né, Daniel? Isso, com certeza. Quer recomendar alguma coisa? Que você... Ansioso para saber. Então, eu vou recomendar um Daniel também, mas não eu. É com I. É com I. O meu é com Y. O meu nome é chique, é com Y. Mas enfim, o Daniel Monteiro, que ele escreveu O Homem Sem Signo. É literatura fantástica também. Eu não cheguei a ler o livro ainda, mas eu vi a sinopse e achei muito legal. É, da Chiado Editora até. Isso. Aliás, estou eu pleiteando, buscando uma edição pela Chiado. Acho que o Daniel também vai tentar, né? Eu em breve vou enviar também. Eu achei uma história bem bacana. Chiado de Portugal, né? Isso, de Portugal. Eu conheço um autor que publicou por ela, ele um livro sobre monges e tal. Mas ele até hoje não falou nada que deu em conta. Ele falou bem da editora. Ah, maneiro. E eu, da minha parte, vou ser babaca e vou falar de livro de editora maior. Eu não li, mas eu vi uma entrevista no Jô Soares. Eu acho que ele lançou faz pouco tempo, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu fiquei bem interessado, porque é uma coisa que saiu do usual, é uma ficção criminal. Não chega a ser um romance policial, mas um romance criminal, que conta uma história da visão de um cara que é psicopata. Eu achei que ele foi bem corajoso, bem se aventurou bem legal nessa temática. Eu ainda não li, mas pretendo ler, então... Fica aquele ponto. Eu acho que é legal. Eu não tenho certeza ainda, mas se você quiser ler para procurar, tá aí, recomendo. E vou fazer uma recomendação de HQ também. Fiquei sabendo, por meios sociais, de uma HQ chamada Nova Elad. E faz uma mistura bem legal de fantasia da mitologia grega com um negócio mais cyberpunk, mais Power Ranger. Eu fiquei bem interessado pela história. Tem pouca coisa ainda, mas eu vou ler e em breve direi se é maneiro para vocês. Algum último recado? Alguma última deixa? Quer mandar um beijo para alguém? Quero mandar aí um abraço forte para todos os meus leitores, as pessoas que leram Praga Imortal e deram feedback falando bem, o pessoal que leu aí o Adormecer do Fogo, que já foi uma quantidade muito maior do que o Praga Imortal. E agora, recentemente, também um abraço para os leitores dos Reis Moracidos, vocês também. E vamos que vamos. E quero conhecer o trabalho de vocês quando estiver pronto e tal. Também... E as pessoas aí que estão ouvindo a gente, se quiserem indicar alguma coisa, algum livro, na medida do tempo que eu for tendo, eu vou lendo. Pode mandar para mim, de opinião também, pode ficar à vontade. Então, vamos só encerrar o programa mandando aquele abraço bonito, aquele beijinho na nádega esquerda do pessoal que está ouvindo. Isso aí. E mandar só um feed pro pessoal, que no próximo programa a gente vai estar aqui de volta com o Gustavo, que não pôde comparecer. Aquela criatura gigante não conseguiu vir até nós. Houve uma fatalidade. Uma fatalidade esse pequeno bebê. No próximo programa ele vai estar com a gente falando sobre fantasia medieval. E vamos tentar aceitar algumas sugestões que foram passadas pelos ouvintes. Teve um que sugeriu para a gente falar dos autores que a gente mais gosta ou dos que menos gostamos. E também sobre falta de inspiração para escrever. Às vezes dá umas dicas, o pessoal que ouviu deu uma boa contribuição para a gente, umas várias ideias, não esquecemos de vocês. Aquele beijão então, e terminamos nosso lindo Taberna programa. Dos Escritores. Taberna dos Escritores. O podcast. Cadê a taverneira? A taverneira não veio aqui ainda. Não? Tudo bem.